Falar de memória. Bem-vindos a mais uma edição de Falar de Memória, o programa em que, guiados por João Guedes, revisitamos o passado de Macau, um passado não muito distante, que vive ainda nos edifícios e lugares desta cidade de Macau. Hoje falamos de uma personagem que já não está entre nós, mas fazendo jus ao cognome que lhe deram, ainda se passeia por esta zona onde nos encontramos, João. Exatamente, porque estamos a falar de Siu Keng Siu, o imortal. Ora, um homem que durante muitos anos foi uma figura lendária aqui em Macau. E o imortal recebe o cognome no final da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Pacífico. O imortal era um chefe de uma seita, anterior ainda a 14 quilates, não se sabe bem, mas provavelmente pertenceria à antiga Sociedade dos Rios e dos Lagos, que era a seita que congregava os homens da navegação e da pesca em Macau. Nós estamos nessa zona, no coração dessa zona, estamos na Praia do Manduco. E, portanto, que é uma das primeiras, um dos primeiros locais de onde se faz todo o tráfego marítimo, é precisamente aqui, Porto Interior, em pleno Porto Interior. Esse imortal tinha essa grande rede de juncos, e que dava proteção com os seus homens armados, com canhões, com espingardas Mausers na altura. E de maneira que quando chega a Guerra do Pacífico, Macau não é ocupado porque tinha um estatuto neutro. Exatamente. Mas os japoneses colocam aqui o seu cônsul, que embora fosse o cônsul do Japão, na realidade era quem vigiava o governo português de Macau. E, portanto, ele era a sombra sobre o governador português. E de maneira que foi criada uma companhia monopolista japonesa que controlava todo o tráfego comercial no delta deste lado do Rio das Pérolas de Macau. Essa grande companhia controlava, nomeadamente, a entrada de arroz, que é o alimento básico de Macau. Ora, sendo monopolista, naturalmente controlava os preços. Ora, o imortal é o homem que fura esse bloqueio. E então tem a sua rede de contrabando, estende-se ao Golfo de Tonkin, ao Vietnã. E era do Vietnã que ele trazia o arroz para Macau. E claro, com a conivência do governo português, não é? Porque assim conseguiam a venda, a distribuição de arroz e não só, outros alimentos para distribuir pela população e também a preços normais de um mercado normal. Esse furar de bloqueio pelo imortal custou a vida a um comerciante português, o Humberto Rodrigues, que é assassinado pelos japoneses porque recebia precisamente o arroz, não dessa companhia japonesa, mas sim dos homens do imortal, dos contrabandistas. Ele foi avisado várias vezes para não o fazer e rejeitou sempre, de maneira que a certa altura os japoneses enviaram os assassinos e ele é morto nessa altura. Foram tempos muito violentos esses da Segunda Guerra Mundial. Tempos violentos em que esse imortal tinha uma proeminência, digamos assim, no comércio de Macau, era uma figura importante, ou seja, esse submundo das tríades, das seitas, tinha na altura uma visibilidade e uma importância considerável. Sim, na altura tinha e continuou até já depois da guerra. Claro, depois o arroz deixou de ter importância, essa companhia acabou a guerra, portanto acabou esse monopólio estranho e de maneira que o imortal teve que se dedicar a outras atividades que também fossem rendosas. E então dedicava-se ao tráfico de heroína naquele tempo. Ao mesmo tempo, era ele que sustentava em grande parte o centro de reabilitação da droga, fazia anualmente a dança do dragão, que se costuma fazer por esta altura do ano, era ele que a patrocinava e onde angariava muito dinheiro para a reabilitação dos toxicómanos. Ora bom, era ele que trazia a heroína aqui para Macau, e não só. Portanto, Macau sempre foi uma plataforma giratória do tráfico. Ora, acontece que em 1964 vem para cá a Polícia Judiciária. É então que fazem uma investigação, e essa é uma denúncia que surge de um dos elementos da seita do Imortal. A Polícia Judiciária investiga e chega à conclusão que ele é um traficante. E vem o inspetor Araújo, era o único inspetor que cá estava. Vem com três agentes policiais, aqui, junto a este pagode. O Imortal morava do outro lado, para prender o Imortal. Ora, ele era uma figura extremamente popular, não é? Um homem rico, tudo isso. E de maneira que o inspetor Araújo atravessa a rua, deixa o carro estacionado deste lado, vai lá à casa, traz o Imortal sozinho. Quando ele sai de casa, vê esta rua completamente pejada de multidão. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui. E de maneira que ele atemorizou-se, mas enfim, lá veio, de pistola em punho, com o Imortal à frente, e entre as alas de multidão até ao Volkswagen com que ele tinha vindo. Ele diz que nunca passou um trânsito tão difícil como estes 50 metros, que é atravessar esta rua para este lado. A casa em que Imortal vivia está ali, ainda meia decrépita, mas mantém-se de pé. E nesta zona havia também os opiários, tão ligados à atividade desse Imortal. É, temos aqui um bocadinho mais abaixo o chamado armazém do ópio. Não é a fábrica do ópio. Muitas vezes as pessoas pensam que era uma fábrica do ópio. Não, era o armazém do ópio. Portanto, o ópio era descarregado aqui no Porto Interior e depois era colocado ali. Havia um comissário do ópio, que normalmente era o capitão dos portos, portanto um oficial da Marinha, que fazia a inspeção ao ópio que entrava. Isto termina em 1947, quando finalmente Portugal adere à Convenção Internacional para a Liquidação do Ópio, e portanto termina então uma fase, pode dizer-se que é em 47 que Macau deixa um ciclo de 50 anos e entra noutro ciclo, porque depois, a partir dessa altura, o jogo passa a ganhar uma importância muito maior do que a que tinha. Já era importante, mas passou a ter uma importância muitíssimo maior. De maneira que o Imortal acaba por ser preso, acaba por ser condenado. Depois houve uma série de recursos para o Tribunal, para os tribunais superiores, porque a relação estava em Moçambique naquela altura e o Supremo Tribunal estava em Lisboa. De maneira que o processo foi andando e de maneira que eu creio que o Imortal não chegou a cumprir a pena a que poderia ter sido condenado nessa altura. E assim desvendamos mais um pouco da história de Macau e um pouco do mundo das cidades secretas chinesas daqui desta terra, recuperando então uma personagem de nome sugestivo, o Imortal, e esperemos que este universo de perigos e de crimes fique assim mesmo imortal, mas apenas na memória. Obrigado, João. Até para a semana.